Antenoeira. Especial Informação. Bom dia. Começou mal o dia no desporto motorizado à escala mundial. Era o 17º Grande Prémio de MotoGP a contar para o Campeonato do Mundo 2011 da categoria 250 cm cúbicos. À segunda volta deste Grande Prémio, que se realizava em Sepang, na Malásia, numa curva, Franco Simoncelli caiu da sua motorizada. Atrás seguia o corredor Colin Edwards, que, sem nada poder fazer, acabou por embater frente ao corpo já caído de Marco Simoncelli, que, entretanto, e depois da pancada, perdeu o capacete. O piloto da Yamaha foi também abalroado por um outro que seguia atrás, Valentino Rossi, mas Colin Edwards teve apenas um deslocamento do ombro. A vida de Marco Simoncelli acabou por perder-se já no hospital, depois de o piloto de 24 anos italiano ter recuperado temporariamente a consciência ainda no local. Transportado para o hospital, de imediato as notícias deixaram de ser positivas. A corrida foi suspensa. Marco Simoncelli era um dos melhores pilotos da atualidade e estava atualmente no quadro geral na 6ª posição, ficando há 2 semanas atrás a 2 segundos do primeiro lugar no Grande Prémio que então se realizara. O Grande Prémio de Sepang mancha mais uma vez e em pouco mais de um ano o mundo do motociclismo. Em setembro do ano passado, no Grande Prémio de San Marino, também se perdeu a vida de um japonês que, apesar de não ser de grande topo, tinha apenas 19 anos e prometia. Quanto a Marco Simoncelli, o piloto de 24 anos italiano já se havia sagrado campeão do mundo em 2008 e da Europa em 2002. É uma vida que se perde aos 24 anos, uma vida nascida a 20 de janeiro de 1987 e que hoje termina, ou hoje terminou, melhor dizendo, depois deste acidente que fez cancelar este Grande Prémio de Sepang, na Malásia. Como disse, tudo estava então à segunda volta quando tal aconteceu. Marco Simoncelli caiu da sua 250 milímetros, aliás, 250 centímetros cúbicos, e foi depois abalroado involuntariamente, como é claro, por Colin Edwards. De referir apenas, e completando apenas a informação biográfica de Marco Simoncelli, a vitória no Campeonato do Mundo foi em 250 centímetros cúbicos, mas a da Europa foi apenas em 125 centímetros cúbicos. É assim que se faz o mundo do desporto. Hoje também se celebrou o Campeonato da Nova Zelândia. Um dado curioso: a Nova Zelândia foi campeã mundial de rugby. Tal aconteceu apenas por uma vez na história, à exceção de hoje. Foi no ano de 1987, em Auckland, precisamente. A Nova Zelândia também bateu a França, tal como hoje aconteceu. Ou seja, que foi quase que uma reedição da final do Campeonato do Mundo de 1987. Mudaram apenas as personagens e o resultado. Hoje, a Nova Zelândia esteve a vencer por 8-0 ao final da primeira parte. Mas foi já, aliás, 5-0 no final da primeira parte, aumentou a vantagem na segunda parte para 8-0, mas um ensaio da seleção francesa, que acabou com a conquista de 7 importantes pontos, assustou os neozelandeses, que em sentido e com determinação aguentaram o ímpeto europeu até ao final do jogo. Os últimos 180 segundos foram de nervos para as duas equipas, com os neozelandeses a fazerem uma verdadeira barreira para impedir que os franceses conseguissem ganhar terreno. 1 metro aqui e 1 metro ali até foi conseguido, mas não foi suficiente para tirar a vitória aos neozelandeses, que assim veem a sua equipa a ser renovada para o próximo Mundial e também as despedidas do treinador da equipa neozelandesa, que já com tanto 65 anos vai deixar o comando técnico da Seleção Nacional da Nova Zelândia. São estas as notícias que fazem o mundo do desporto. Na Nova Zelândia já é de noite, mas aqui em Portugal ainda nem é meio-dia. E já há todos estes acontecimentos. Voltaremos sempre que houver necessidade de mais um especial de informação. Antenoeira. Especial Informação.